fazenda. Vamos imitar o andar dos bichinhos. Vem com a gente brincar, imitando os animais. Imitando, imitando o cavalo. Imitando o que você quiser.